Fecheiro 8. A caneca de whisky dele estava vazia. Depositou-a cuidadosamente no chão a seus pés, ignorando o gesto de Jamie na direção da garrafa. Eles tinham-lhe dado autorização para ela levar o que pudesse. Ela tinha uma trouxa, com as roupas para o seu enterro. Lembro-me muito bem de a ver sentada no dia seguinte ao nosso casamento, a fiar a sua mortalha. Tinha florzinhas em toda a volta que ela mesma fizera. Tinha mãos de fada. Ele envolvera Abigail na sua mortalha bordada, enterrou-a ao lado do filho mais novo e depois desceu 3 quilómetros pela estrada, pretendendo, pensava ele, contar aos Hobson o que acontecera. Mas eu cheguei à casa deles e encontrei-os num grande alvoroço. O Hugh Falls recebera uma visita do Travers, que fora coletar o imposto, e não havia dinheiro. O Travers riu-se como um macaco e disse que para ele não fazia diferença. De facto, 10 dias mais tarde, ele voltou com um papel e 3 homens e despejou-os. Hobson contara todos os tostões que conseguira para pagar os seus próprios impostos e os Foles estavam ali, apertados, em segurança, com o resto da família. Mas Joe Hobson espumava de raiva com o tratamento dado ao seu genro. Joe vociferava, enlouquecido de fúria. A Janet Hobson disse-me para eu entrar e sentar-me. Ofereceu-me de jantar. E lá estava o Joe a berrar que iria tirar o preço da terra do couro do Howard Travers. E o Hugh, abatido como um cão. A sua mulher cumprimentou-me. As crianças gritavam pelo jantar como uma ninhada de porquinhos esfomeados. E, bem, eu pensei em contar-lhes. Mas depois... abanou a cabeça como se estivesse novamente confuso. Sentado no canto da chaminé, quase esquecido, foi possuído por uma espécie estranha de fadiga que o deixou tão exausto que a cabeça lhe oscilava sobre o pescoço, a letargia dominando. Estava quentinho ali e ele sentiu uma sensação de irrealidade. Se o confinamento da apinhada cabana de uma única divisão dos Hobson não era real, a tranquila encosta da colina e a sua mais recente sepultura sob o abeto também não eram. Dormiu debaixo da mesa e acordou antes do amanhecer, descobrindo que a sensação de irrealidade persistia. Tudo à sua volta não parecia mais do que um pesadelo. O próprio McLennan aparentava ter deixado de existir. O seu corpo levantou-se, lavou-se e alimentou-se, anuindo com a cabeça, e falou sem o seu conhecimento. Nada do mundo exterior existia. Foi assim que, quando Joe Hobson se levantou e anunciou que ele e Hugh iriam a Hillsborough para obter uma compensação no Tribunal de Justiça, é que Abel McLennan se viu a marchar pela estrada com eles, anuindo com a cabeça e respondendo quando falavam com ele, com a vontade própria de um morto. Realmente ocorreu-me. Quando descíamos pela estrada, que estávamos todos mortos, disse ele, sonhador. Eu, o Joe, o Hugh e os demais. Devo dizer que estivemos num e noutro lugar. Eu avançava até que chegasse a hora de descansar os meus ossos ao lado da Abby. Não me importava. Quando chegaram a Hillsborough, ele não prestou muita atenção ao que Joe pretendia. Apenas seguiu os demais, obediente e sem pensar em nada. Seguiu-os e andou pelas ruas enlameadas, a brilhar com cacos de vidro das janelas estilhaçadas. Viu as tochas e os arruaceiros, ouviu os gritos e berros, tudo impassivelmente. Todos me pareciam mortos, chocalhando os ossos uns contra os outros, disse ele encolhendo os ombros. Ficou imóvel por um instante, Depois virou o rosto para Jamie e olhou-o longa e ansiosamente. É assim? Você também está morto? A sua mão, inerte e calejada, flutuou do lenço vermelho e pousou ao de leve na maçã do rosto de Jamie. Jamie não recuou ao toque da mão de McLennan, mas agarrou-a e puxou-a para baixo, mantendo-a entre as suas. Não, Ackerhyde, disse ele suavemente. Ainda não. McLennan anuiu lentamente com um meneio de cabeça. Sim, dê tempo ao tempo, disse ele. Libertou a mão e permaneceu sentado durante um momento alisando o lenço. A sua cabeça não parava de balançar, devagar, para a frente e para trás, como se a mola do pescoço tivesse sido esticada demais. Dê tempo ao tempo, repetiu. Não é assim tão mau. Então levantou-se e colocou o lenço vermelho quadrado na cabeça. Virou-se para mim e inclinou a cabeça educadamente, os olhos vagos e perturbados. Obrigado pelo pequeno almoço, minha senhora, disse ele e foi-se embora. Capítulo 3. Humores biliares. A partida de Abel McLennan pôs um fim abrupto ao pequeno almoço. O soldado Ogilvy retirou-se agradecendo. Jamie e Fergus saíram para ir buscar foices e astrolábios e Lizzie, murcha, na ausência do soldado Ogilvy, declarou que não se sentia bem e deixou-se cair palidamente numa das tendas, fortalecida com uma grande caneca de decocção de arruda e tanaceto. Felizmente, Brianna resolveu aparecer naquele momento sem Jamie. Ela e Roger tinham tomado o pequeno almoço com Jocasta, assegurou-me ela. Jamie adormecera nos braços de Jocasta e, como ambas as partes pareciam satisfeitas com aquele acordo, ela deixara-o lá e voltara para me ajudar no atendimento médico da manhã. Tens a certeza de que me queres ajudar hoje? Olhei duvidosa para Bri. Afinal de contas, é o dia do teu casamento. Acho que a Lizzie ou talvez a senhora Martin poderiam... Não, eu ajudo, assegurou-me, estendendo um pano sobre o assento do banco alto que eu usava no consultório improvisado. A Lizzie está a sentir-se melhor, mas julgo que não está pronta para pés infetados e estômagos pútridos. Engoliu ligeiramente os ombros, fechando os olhos ao lembrar-se do cavalheiro idoso com uma úlcera no calcanhar que eu desbridara no dia anterior. A dor fizera com que ele vomitasse copiosamente nas suas calças esfarrapadas, o que, por sua vez, fizera com que várias pessoas, à espera de atendimento, vomitassem também num reflexo solidário. Eu mesma senti-me um pouco nauseada ao lembrar-me da cena, mas afoguei o enjoo com um gole final de café amargo. Não, julgo que não, concordei com relutância. Mesmo assim, o teu vestido de noiva ainda não está completamente pronto, pois não? Talvez devas... Está tudo bem, garantiu-me ela. A Fedes está a fazer a bainha do vestido. E o Ulisses está a dar ordens a toda a gente como um sargento. Eu só iria atrapalhar. Concordei, sem mais objeções, apesar de estranhar um pouco o seu entusiasmo. Embora Bri não fosse melindrosa em relação às exigências da vida normal, como esfolar animais ou estripar peixe, eu sabia que a proximidade de pessoas em condições desfigurantes e doenças visíveis a incomodava, embora ela fizesse o melhor possível para disfarçar. Não era repugnância, pensava eu, mas uma espécie de empatia incapacitante. Agarrei na chaleira e despejei água a ferver num jarro grande, parcialmente cheio de álcool destilado, semicerrando os olhos à vista das nuvens quentes de vapor alcoólico. Era realmente difícil ver as pessoas a sofrer de problemas que poderiam facilmente ser tratados. Numa época de antisséticos, antibióticos e anestésicos. Mas eu aprendera a distanciar-me, nos hospitais de campanha, de uma época em que tais inovações médicas não só eram muito recentes, como raras, e sabia a necessidade e o valor desses avanços da medicina. Não poderia ajudar ninguém se os meus próprios sentimentos atrapalhassem. E eu tinha de ajudar. Era tão simples como isso. Mas Briana não tinha esse conhecimento para usar como escudo. Ainda não. Ela terminou de limpar os bancos, as caixas e outros equipamentos do consultório e endireitou-se com uma pequena ruga entre as sobrancelhas. Lembra-se da mulher que atendeu ontem? Aquela com o menino deficiente mental? Não é algo que se possa esquecer, disse eu, da maneira mais descontraída possível. Porquê? Podes-me ajudar com isto? E indiquei a mesa desdobrável que eu costumava usar e que se recusava teimosamente a fechar adequadamente, pois as junções tinham inchado com a umidade. Briana franziu ligeiramente o sobrolho, estudando a mesa. Depois deu uma pancada na junção emperrada com a mão. Esta cedeu e encaixou-se obedientemente num instante, reconhecendo uma força superior. Pronto. Ela esfregou o lado da mão distraidamente com o sobreolho ainda franzido. A mamã tentou por todos os meios dizer-lhe para não ter mais filhos. O menino foi um problema hereditário então? Pode dizer-se que sim, respondi secamente. Sífilis congénita. Ela ergueu o olhar, empalidecendo. Sífilis? Tem certeza? Anuí com um meneio de cabeça, enquanto enrolava uma ligadura de linho fervido. Ainda estava muito úmida, mas não havia nada a fazer. A mãe ainda não exibia sinais evidentes dos últimos estágios da doença, mas são inconfundíveis numa criança. A mãe procurara apenas para lancetar um abscesso na gengiva, com o menino agarrado às saias. Ele possuía o característico nariz côncavo, ou em sela, com a cana do nariz arqueada para dentro, assim como uma malformação enorme no queixo, que não me surpreendi com o seu estado de subnutrição. Ele mal conseguia mastigar. Eu não sabia quanto do seu evidente atraso se devia a danos cerebrais e quanto à surdez. Ele parecia padecer de ambos. Mas não me certifiquei da extensão dos mesmos, já que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer para remediar os dois problemas. Aconselhei a mãe a dar-lhe caldo de carne e de legumes, o que poderia ajudar com a malnutrição. Mas pouco mais se podia fazer por ele, pobrezinho. Eu não vejo esta doença aqui com tanta frequência como havia em Edimburgo ou em Paris, onde havia muitas prostitutas, disse eu a Brie, atirando a bola de ligaduras para dentro do saco de lona que ela mantinha aberto. Mas de vez em quando aparece. Porquê? Julgas que o Roger tem sífilis? É isso? Ela olhou para mim, boquiaberta. O seu olhar de espanto foi obliterado por um fluxo imediato de ardente rubor. Não acho nada, exclamou. Mãe! Bem, pensava que não, disse eu suavemente. Mas acontece nas melhores famílias. Estavas a perguntar. Ela bufou ruidosamente. Eu estava a perguntar sobre contracepção, disse ela entre dentes. Ou era isso que eu pretendia, antes de a mamã começar com o guia médico de doenças venéreas? Ah, isso! Olhei-a pensativamente, apercebendo-me das manchas secas de leite materno no seu corpete. Bem, o aleitamento materno é bastante eficaz. Não é 100% seguro, como é evidente, mas é razoável. Menos depois dos 6 primeiros meses. Jamie estava agora com 6 meses. Mas mesmo assim, eficaz. Disse ela. Parecendo-se tanto com Jamie que eu tive de morder o lábio inferior para não me rir. E o que mais é eficaz? Eu não tinha, de facto, discutido contracepção ao estilo do século XVIII com ela. Não me parecera necessário quando ela surgiu em Fraser's Ridge. E depois realmente não era preciso, já que ela estava grávida. Era agora que ela achava necessário? Franziu o sobrolho, arrumando lentamente rolos de ligaduras e os embrulhos de ervas no meu saco. O mais comum é um qualquer tipo de barreira, um pedaço de seda ou esponja, encharcada com qualquer coisa, desde vinagre a brandy. Mas se tiveres óleo de tanaceto ou óleo de cedro, parece que funciona melhor. Eu ouvi falar de mulheres nas Índias que usam meio limão, mas essa obviamente não é uma boa alternativa aqui. Ela soltou uma pequena gargalhada. Não, creio que não. Acho que o óleo de tanaceto também não funciona assim tão bem. Era o que a Marsali estava a usar quando ficou grávida da Joan. Ah, ela estava a usá-lo? Achei apenas que se tivesse descuidado uma vez. E uma vez é suficiente. Senti, mais do que vi, ela retesar-se. E mordi o lábio outra vez, desta vez desgostosa. Uma única vez tinha sido suficiente. Só não sabíamos qual delas. No entanto, ela encolheu os ombros e relaxou-os novamente, descartando deliberadamente quaisquer lembranças que a minha observação irrefletida tivesse evocado. Ela disse que estava a usar, mas pode ter-se esquecido. Não funciona sempre, pois não? Pendurei o saco das ligaduras cirúrgicas e ervas secas a tiracolo e agarrei na caixa médica pela tira de couro que Jamie fizera. A única coisa que funciona sempre é o celibato, disse eu. Imagino que esta não seja uma opção satisfatória para agora, não é? Ela abanou a cabeça, os olhos fixos pensativamente num grupo de rapazes, visível através das árvores mais abaixo, revezando-se a atirar pedras ao ribeiro. Era o que eu temia, disse ela. E inclinou-se para agarrar na mesa desdobrável e em dois banquinhos. Olhei à volta da clareira, refletindo. Mais alguma coisa? Não era preciso preocupar-me em deixar a fogueira acesa, mesmo que Lizzie adormecesse. Nada na montanha arderia com aquele tempo. Até mesmo os gravetos e a lenha que havíamos armazenado no fundo da nossa tenda no dia anterior estavam úmidos. Mas alguma coisa estava a faltar. O quê? Ah, sim. Larguei a caixa por um momento e gatinhei para dentro da tenda. Vasculhei no amontoado de colchas, encontrando finalmente a minha bolsa de couro medicinal. Fiz uma rápida oração a Santa Brígida e pendurei-a no pescoço, enfiando-a para dentro do corpete do meu vestido. Estava tão habituada a usar o amuleto quando saía para atender doentes que quase deixara de me sentir ridícula a respeito deste pequeno ritual. Quase. Bri observava-me com um olhar um bocado estranho no rosto, mas não disse nada, nem eu. Apenas agarrei nos meus apetrechos e seguia pela clareira, contornando cuidadosamente uma ou outra poça de água. Não estava a chover agora, mas as nuvens tinham-se empoleirado no topo das árvores, prometendo mais chuva a qualquer momento. Espirais de névoa erguiam-se de troncos caídos e arbustos gotejantes. Por que razão estaria Bri a preocupar-se com contracepção? Questionava-me eu. Não que eu não achasse uma ideia sensata, mas por que agora? Talvez tivesse a ver com a iminência do seu casamento com Roger, ainda que estivesse a viver como marido e mulher nos últimos meses, e estavam, a formalidade dos votos feitos diante de Deus e dos homens era suficiente para trazer uma nova sobriedade, até mesmo ao mais leviano dos jovens. E nem Bree nem Roger eram levianos. Há uma outra possibilidade, disse eu para ela, que caminhava à minha frente pelo trilho escorregadio. Ainda não experimentei em ninguém, de modo que não posso dizer até que ponto é fiável. Nayawena, a velha índia Tuscarora, que me deu a bolsa de couro medicinal, disse que havia ervas de mulheres, misturas diferentes para fins diversos, e uma planta em particular para esse objetivo. Ela disse-me que as sementes dessa planta impediriam que o espírito de um homem dominasse o de uma mulher. Bree estacou, virando-se parcialmente para mim quando me aproximei dela. É assim que os índios veem a gravidez? Um dos cantos da sua boca curvou-se ironicamente. O homem vence? Eu ri-me. Bem, de certa forma, se o espírito da mulher for demasiado forte para o do homem, ou não lhe ceder, ela não pode conceber. Assim, se uma mulher quer um filho, mas não consegue conceber, geralmente a xamã tratará o marido ou ambos, em vez de tratar apenas a mulher. Ela fez um pequeno ruído gutural, um pouco divertida. Apenas um pouco. E qual é a planta? A erva das mulheres? Perguntou ela. Sabe qual é? Não tenho a certeza absoluta, admiti. Não sei o nome, quero dizer. Mas ela mostrou-me a planta e as sementes secas e tenho a certeza de que a reconheceria. Mas não era uma planta que eu conhecesse por um nome em inglês. Uma das umbelíferas, acho eu, acrescentei. Ela lançou-me um olhar austero que me lembrou outra vez de Jamie. Depois afastou-se para o lado, a fim de deixar uma fila de mulheres dos Campbell passar, chocalhando chaleiras e selhas vazias, cada qual fazendo-nos educadamente uma ligeira mesura à medida que passavam por nós a caminho do ribeiro. Bom dia, senhora Fraser, disse uma delas, uma bonita jovem que eu reconheci como uma das filhas mais novas de Farquhar Campbell. O seu homem está por perto? O meu pai gostaria de lhe dar uma palavrinha. Não, receio que ele tenha saído, disse eu, com um gesto vago. Jamie poderia estar em qualquer lado. Mas eu digo-lhe quando o vir. Ela anuiu com um meneio de cabeça e continuou o seu caminho, cada uma das mulheres que a acompanhavam parando para desejar felicidades a Bree pelo seu casamento, as suas saias e capas de lã provocando pequenas chuvas dos arbustos de mírica que ladeavam ali o caminho. Brianna aceitava os votos de felicidades com educada cordialidade. Mas eu via a pequena ruga que se formara entre as suas espessas sobrancelhas ruivas. Alguma coisa definitivamente estava a incomodá-la. O quê? Perguntei sem rodeios, assim que as Campbell já não podiam ouvir-nos. O que é o quê? Perguntou ela espantada. O que é que te está a perturbar? Questionei. E não me digas que não é nada, porque eu sei que é. Tem a ver com o Roger? Estás com dúvidas em relação ao casamento? Não é bem isso, respondeu ela, parecendo preocupada. Quero dizer, eu quero casar-me com o Roger, não há nenhum problema. É só que pensei numa coisa. A sua voz esmoreceu e um ligeiro rubor subiu-lhe às faces. O que é que pensaste? Perguntei um pouco alarmada. O quê? Doença venérea, explodiu ela de uma assentada. E se eu tiver? Não do Roger, dele não, mas do Stephen Bonnet. O seu rosto estava tão afogueado que me surpreendia não ver as gotas de chuva chiarem e evaporarem-se ao atingirem a pele. O meu próprio rosto estava frio, o coração apertado no peito. Essa possibilidade ocorrera-me vividamente na altura. Mas eu não quis sequer sugerir tal coisa, se ela não tivesse pensado nisso. Lembro-me das semanas que passei a observá-la discretamente, à procura de qualquer sinal de doença. Mas as mulheres, em geral, não mostravam nenhum sintoma no início de uma infecção. O nascimento saudável de Jamie fora um alívio em mais do que um aspecto. Ah! Exclamei suavemente. Estendi a mão e apertei-lhe o braço. Não te preocupes, querida. Tu não tens nenhuma doença. Ela inspirou profundamente e exalou numa nuvem de vapor, um pouco de tensão abandonando os seus ombros. Tenho certeza? Perguntou ela. Pode garantir isso? Eu sinto-me bem, mas pensei. As mulheres nem sempre têm sintomas. É verdade, disse eu, mas os homens têm, certamente. E se o Roger tivesse contraído alguma doença de ti, eu já teria sabido há muito tempo. O seu rosto empalidecera um bocado, mas o tom rosado voltou logo a seguir. Ela tossiu, a névoa elevando-se do seu hálito. Bem, é um alívio. Então o Jamie está bem, tenho certeza. Absoluta, assegurei-lhe. Eu tinha deitado algumas gotas de nitrato de prata, conseguido a um alto preço e com muita dificuldade, nos olhos dele ao nascer, não fosse o diabo de selas. Mas realmente tinha a certeza. Além da ausência de qualquer sinal específico de doença, Jamie tinha um ar saudável e robusto que fazia a mera ideia de infecção inacreditável. Ele irradiava bem-estar, como um caldeirão de ensopado de carne. Foi por isso que perguntaste acerca da contracepção? Perguntei, acenando um cumprimento ao passar pelo acampamento da senhora McRae. Estavas preocupada em ter mais filhos, caso... Não, quero dizer, eu nem tinha pensado em doenças venéreas, até a mamã ter mencionado sífilis. E então ocorreu uma terrível ideia de que eu poderia ter contraído, de que ele... Interrompeu-se e pigarreou. Não, eu só queria saber. Um troço escorregadio do caminho colocou um ponto final na conversa naquele momento. Mas não nas minhas especulações. Não que a mente de uma jovem noiva não se voltasse um pouco para a ideia da contracepção. Mas devido às circunstâncias, o que seria? Questionei-me. Medo por ela própria? Ou por um novo bebê? Dar à luz podia ser perigoso, é claro. E qualquer um que tivesse visto as pacientes no meu consultório ou ouvido as conversas das mulheres à volta das fogueiras à noite, não teria dúvidas quanto aos perigos no que dizia respeito a bebés e crianças pequenas. Era rara a família que não tivesse perdido, no mínimo, uma criança por causa de uma febre, uma inflamação da garganta ou uma diarreia incontrolável. Muitas mulheres tinham perdido 3, 4 ou mais filhos. Lembrei-me da história de Abel McLennan e um calafrio percorreu-me a espinha.